Torre de Salvador, muito bom dia, o Passarelo 2223, ponto de esperada 10, pronto, visual com gol. Bom dia, autorizado, minha área e manter, cabeceiro no zero. Deixa ali, manter no zero, 2223, Passarelo. Zero-nove-dois, tráfego superado, desça para 2000 pés, sem restrições, ajuste no zero no meio, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pistão no zero, reposto estabilizado. Autorizado, dono 092. Capitão Vitor Kilo Delta, tráfego superado. Paciente, Vitor Kilo Delta. Patrão de Salvador, 759, bom dia. Gona 759, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída Sambu, no sub e mantém nível de voo 360. É, zero, velocidade direto Leda. Autorizado direto Leda, Gona 759. 360, Leda na proa. No zero, vento no 50 graus, com 08 nós. Está na decolagem da 02223, Passarelo. Apatando Vitor Kilo Delta, quando possível, estimado de pouso. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4234, está pronto para espera para o turno zero. 4234, autorizado, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinha e mantém, cabeceiro no zero, Azul 4234. Decolos 30, controle 20, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom dia, bom trabalho, 2223. Está na decolagem, via saída água, Uno sub, mantém nível de voo 180. Via Arbor Uno, ascendendo ao 180, informa que não cumpre o gradiente superior da subida, só. Gente, passarei 2223, suba sem restrições, para início, 180. Sem restrições ao 180, então no perfil da Arbor ou não, 2223. Passarei 2223, 5 condições de voz direto Vitória da Conquista. Com certeza, então muito obrigado, direto da Vitória da Conquista da presente, 2223. Autorizado. Brasil 4234, próximo. 234, vento 160 graus com 09 nós, agora autorizado decolar, pista no zero. Decolagem. Turno 092, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, décima 95. 795, bom dia. Salvador, bom dia, gol 092, estabilizado aqui, ganho no zero. Torre Salvador, muito bom dia, tá bom, eu acho, tá bom. 092, bom dia, altímetro 0017, o vento é 160 graus, com 10 nós, com 10 nós, tempo autorizado, pista no zero. 17, pouso na 10, 1092. Deputado Romeu Oscar Mike, quem é que livra sonar, chame táxi. Desacionamento, vai 234, decola os 33, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 34, contato radar na decolagem, via saída Puca, submantenha nível de voo 350. Via Puca 350, pode aprovar a Puca, dá presente? Após 2000, autorizado Puca. Turno 759, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251, 2835, 759. Salvador, bom dia, Azul 49, 8, aposta nível 240 ao 160, restrito. Azul 4981, via chegada bom, se autorizar desse até o nível de voo 080. Ajuste na 097. 080 a 1097, na Salvador, Azul 40, 4981. 3517.0, pronto. 3517, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinhe e mantém 1-0, 3517. Nove dois no solo 36, à direita, taxi é, solo 121, decimal 9, bom dia. 219, né? Estou 09. No 17, autorizado a decolar. Pistão no zero, vento 150 graus com 09 nós. Liga decolagem 10, tá 35, 17. Decola 38, controle 20, decimal 8, bom dia. 208, bom dia, obrigado. Tony, bom dia, eu estou na 3597. Então, 3597, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1, no sub, mantém nível de voo 360. 360 via subida. Apatango Zulu, Hotel Lima, mantenha-se em condições visuais na proa do destino, na escuta do controle Salvador. Zulu Hotel Lima, contato radar 80 milhas, noroeste do VOR de Salvador. Mantenha o nível de voo 085 em condições visuais. Patango Zulu até o Lima, acione identificação. Acione identificação. Salvador, Hotel Índia. Horários. Ficamos com 21, diagonal 30, diagonal 38, 171 a bordo. Com manutenção, né? Tango Serra. 8 horas. Qual é o atraso? Tango Novembro, obrigado, um abraço, até a outra. Virão 215. Tchau, tchau. Azul 4234, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Azul 4234, 2685, Azul 4234. Autoriza Elefa para o TAM 3517. Autorizado Elefa, TAM 3517. Obrigado. Patrão Vitor Kilo Delta. Ajuda, TAM. 57 milhas, oeste do VOS Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha-se em condições visuais, nível de voo 1905. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 160.288, visto aqui o Delta. Azul 4981, desça para 2000 pés sem restrições, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 0, responsabilizado. 2000, autorizado o procedimento, reportará 4981. Como é que é, que táxi autorizado até a interseção com parte 4, chama para ingresso. Autorizado até a interseção, parte 4, chama para ingresso. Salvador, Azul 2783, pontos perto, pista 0, passa. Azul 2783, pista no zero, autorizado a alinhar, decolar, vento 150 graus, 08 nós, ajuste altivo no 0, 07. No 07, alinha, decola, pistão no 02783. Oscar Mike Yankee, autorizado a olhar e decolar pista 17, vento 150 graus, 08 mais. Agora decolar para o Oscar Mike Yankee. Decolar 247, chame controle, frequência 120, decimal 8. 120, decimal 8 para o 2783. Fala, ah, meu Oscar Maikian, que decolar 247, chame controle, frequência 120, decimal 8. Vai chamar 120, decimal 8, Oscar Maikian. 3, contato Latam na decolagem, via saída Arbo 1, submantenha nível de voo no 60. E a saída sobe mantém 1 no 60 2783. 597, chama Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 1260, 1288, 3597. Muito bom dia, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, bom dia. Mantenha-se condições visuais, litoral sul, 500 pés. Ah, eu mantenho em condições visuais, 500 pés, o litoral sul. O senhor lhe autoriza DCT 1000 pés para Manati, para Oscar Mike Yankee? Autorizado, direto Manati, reporte 20 milhas fora, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Reporta na 20ª, Oscar Mike Yankee. Azul 4981, no confesso final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, bom dia, 4989. Bom dia. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee, quando possível, estima de pouso. Ok, aguarde. Ok, encontrou de 1109, o estimado pro Oscar Mike Yankee. 1109, ciente, graças. Final, final, pista 10. 4981, altímetro no 0 no 7. O vento é 1,50 graus com 0,8 nós. Tempo autorizado, pista no 0. Autorizado, pista no 0, 4981. Passaria do 2223, chame o Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260-288, 2223, Passaredo, bom dia. Bom dia. Papatango Zulu Hotel Lima, quando possível, estimado para ingresso na terminal de Aracaju e estimado de pouso. Papatango Zulu Hotel Lima, prossiga. Papatango Zulu Hotel Lima, chama ingresso da terminal de Aracaju, 1137, pouso 1154. 1137, na terminal de Aracaju, pouso 1154. Aviação. Sente, graça. Da direita, na Eco, Solon 21, decimal 9, bom dia. Na Exol 29, azul 4, 9, 5. 0 na Pro de Feira de Santana. Chanel 6312, bom dia, via chegada Bomed 1, desça até o nível de voo 080, ajuste na 017. Fala, meu Índia, 9B Índia. Confirme, já voou visual na rota? Já voou visual. Oceano 6312, autorizado direto ETAP. Desça até o nível de voo 050. ETAP 050-6312. Apaga o meu Oscar Mike Yankee, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência livre para autoordenação. Ok, Yankee, até a volta. Até, bom voo. Horas 13 milhas rumo norte, subindo até o nível de voo 110, Serra Romeu 22. Tem, acho que é azul 278, descendo de volta. Tango Zulu Hotel Lima. Desculpa, prossiga. Tango Zulu Hotel Lima, 55 milhas, norte do BR Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 095 em condições visuais. Para serviço de informação de voo e alerta, chama o Centro Recife. Frequência 125.45, alterna 126.85. Grato, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Oceania 3112, desça para 2000 pés sem restrições, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. A pista no zero é responsabilizada. 2000 é responsabilizada, meia 3 a 2. Afirmo, desça sem restrições. Romeu, Índia, November, Índia, confirma que é o ideal para o destino? Índia, November, Índia, para o ideal para o destino é a 026. Azul 2783, chama centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Papá Romeu, Charlie, Charlie, Serra, prossiga. Papá Romeu, Charlie, Charlie, Serra, contato radar 58 milhas noroeste do VAS Salvador. Mantente condições visuais, nível de voo 075, repasse para a descida. Ajuste no 017, autorizado direto SEASA. Papapá Mike Vitor Alfa, prossiga. Romeu 44, de Serra Índia com Índia para Salvador. Vai efetuar sobrevoo nas áreas urbanas da cidade. Então, Romeu 44 com 2 a bordo, alocado 0115 no transponder. Receptar BR-324, vai manter a mesma até através de Duna. Mike Vitor Alfa. Papapá Mike Vitor Alfa, seguinte, mantenha-se em condições visuais. Na escuta controle. Na escuta controle, 500 pés, Mike Vitor Alfa. Chone 6312, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, 632. Papá, papá, Mike Vitor Alfa, esteja atento, um Airbus 320 em aproximação para Salvador, para pouso na 110. Grau da informação, visual com o mesmo não interfere, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, reporte iniciando sobrevoo no centro da cidade. Reportará iniciando sobrevoo, Mike Vitor Alfa. Qual foi o governo, por favor? 140 graus, 109, 10 nós. Pátio no hangar da Baeté, acionamento autorizado, né? Pode para o táxi. Está já estacionado, eu para o táxi, para o patrulho. Táxi autorizado até a interseção Papá, na Papá reporte para cruzamento pista 735. Papá, cruzamento da 97, corta a golpe. 1 novembro até Papá, autorizado. Já cruzamento autorizado, pista 1735 na Lima, chama só 121, 121 décimo 9. 129 na Lima, Lima, chama 1735. Zuno 2, fala Zuno 3, via Foxtrot 121 decimal 9. contato é Forte Lado e Ponto Cabeceira no 7. E o acionamento autorizado é forte para o táxi. No November, pista 17, decolagem autorizada, vento 150 graus, 089. Papai Romeu, Charlie Charlie Serra, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, sim, descida a critério. Afirmo. Zulu 90, decolado ao Sul 96, chame controle agora, frequência 120, decimal 8. 208, Nova. 08, bom dia. Eco Zulu 90, decolado na sua escuta. Papa Tango, Eco Zulu 90, bom dia. Mantém as condições visuais, corredor axé 1 no meu pé. Quando possível, estimado posição, para o ideal para o destino. A ideal, Sarita, é a 291. Papa Tango Eco Zulu 90, autorizado subir e manter nível de voo no 05 na perto do destino. November, voo em direto, acendendo 05, bravo. Eu falei igualmente, vai retornar para sobrevoo Tira já BR-334, mais Vitor. Gente, papapá, mais Vitor. Alfa Palma, eu, Charlie, Charlie Serra, autorizando descer até 3.500 pés. Papatã, Guasca, Gomes, Quilo, táxi autorizado até a interseção Papá. Na Papá, mantém a posição e aporte para grávida. Tango Eco do November, quando possível, estimado de pouso. Estimado pouso para 1240, Felipe. 1240, sim, de graça. Então, gosto que o piloto táxi à esquerda via pista, pode olhar de pronto. 150 graus com 8 nós. Correio Salvador Azul 2796, passa um ponto de espera da alma, 0 pronto. 2796, autorizado a linha regular, pista no 0, vento 140 graus, 109. Siga a linha regular 2796. Aliás, pronto, uma festa, eu acho que é Golf Kilo. Gente, aguarde para decolagem Golf Kilo. Chame Centro Recife, ano 26, 185, alterno 125, 145, Golf Kilo.